A governadora Susana Abreu estabeleceu esta segunda-feira uma linha vermelha entre a crítica democrática legítima e o que classifica como narrativas de desinformação que visam fragilizar as instituições do Estado. A crítica construtiva é um elemento essencial para o aperfeiçoamento das nossas instituições e para o fortalecimento da democracia. Mas há uma linha que não pode ser ultrapassada, a linha que separa o debate do construtivo e da desinformação, da divisão e do incentivo ao ódio. Não podemos permitir que discursos negativos sobre o nosso país ganhem espaço e comprometam os esforços coletivos. Falando no ato central provincial alusivo ao 23 de março, a governante sublinhou que, embora a diversidade de opiniões seja necessária para o aperfeiçoamento da democracia, não se pode normalizar mensagens que semeiam a desconfiança ou que tentam transformar as preocupações da população em instrumentos de manipulação política. Devemos todos rejeitar atitudes que procuram dividir os angolanos, explorar as dificuldades da população ou transformar legítimas preocupações em instrumentos de conflito e manipulação. A nossa resposta deve ser sempre muito clara e firme. Mais união, mais trabalho, mais responsabilidade, mais compromisso com o país. Susana Abreu defendeu, por outro lado, a humanização de todos os serviços públicos e garantiu continuidade de investimentos, apoio às famílias desfavorecidas, bem como a promoção da economia local. Vamos continuar a construir infraestruturas que respondam às necessidades das nossas populações. Às vezes nós, quando falamos da humanização, temos a tendência de particular apenas à saúde. Mas, na verdade, temos que humanizar os nossos serviços em todos os setores da função pública. Vamos continuar a investir na educação, criando condições melhores para os nossos alunos e os nossos professores. Vamos continuar a desenvolver programas de habitação, de saneamento básico e o apoio social às famílias mais desfavorecidas. Vamos continuar a dinamizar a economia local, promovendo o investimento, incentivando o empreendedorismo e criando mais oportunidades. Dirigindo-se à maior franja do país, Susana Abreu exortou os jovens a serem agentes da mudança positiva e a rejeitarem o pessimismo e a intriga. Sejam agentes da mudança positiva, sejam construtores de soluções, buscam soluções e não buscar intrigas. Sejam defensores da paz e da unidade nacional. Acreditem no vosso valor. Invistam no vosso conhecimento, trabalhem com dedicação. O futuro constrói-se com responsabilidade, com disciplina e com visão. É necessário que coloquemos Angola acima de qualquer interesse individual ou circunstancial. Governadora da província de Cabinda, Susana Abreu, condena narrativas de desinformação e apela a respeito pelas instituições do Estado. Para o portal Kutunga Media, Cardorel Mamata.